Eu queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal lhe espanta. Dou um chute no lirismo, pega no cachorro, um tiro no sabiá. Dou um fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, não queria enganar, diblar, iludir, tanto desencanto. E você que está me ouvindo quer saber o que está vindo com as flores do meu quintal. O amor perfeito traindo, a sempre viva morrendo e a rosa cheirando mal. Agora falando sério, queria não falar nada que distraísse o sono difícil como um acalanto. Eu quero fazer silêncio, silêncio tão doente do vizinho reclamar. E chamar a polícia e médico, o síndico do meu tédio pedindo para eu cantar. Agora falando sério, eu queria não cantar, falando sério. Agora falando sério, preferia não falar, falando sério. Falando sério. Agora falando sério.